deixa saber, é só experimentar. Na terça noite eu tô de boa e posso aí pra te pegar. Vai brincando, você vê aonde você vai parar, menino. Cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar. Mas se quiser saber, é só experimentar. Na terça noite eu tô de boa e posso aí pra te pegar. Você está no Conexão Sertaneja. Ando esperando um amor que não sei de onde vem, se é do sul ou do norte. Só espero a sorte, mas ela não vem. Me diz o que fazer pra curar essa dor. Sem você não sou ninguém. Coração bate no peito, calado sem jeito, pra buscar alguém. Sim, logo sim. Sou abelha sem mel, estrela sem céu, procurando você. Sou o vento que sopra na terra, lembrando meu amor pra você. Tô te querendo tanto, e vou vivendo por viver. Tô te querendo tanto, e eu não vivo sem você. Tô te querendo tanto, e vou vivendo por viver. Tô te querendo tanto, que eu não vivo sem você. Senhora, sim. Ando esperando o amor, que não sei de onde vem. Se é do sul ou do norte, só espero a sorte, mas ela não vem. Me diz o que fazer pra curar essa dor. Sem você não sou ninguém. Coração bate no peito, calado sem jeito, pra buscar alguém. Sou abelha sem mel, estrela sem céu, procurando você. Sou o vento que sopra na terra, lembrando meu amor pra você. Tô te querendo tanto, e vou vivendo por viver. Tô te querendo tanto, e eu não vivo sem você. Tô te querendo tanto, e vou vivendo por viver. Tô te querendo tanto, e eu não vivo sem você. Tô te querendo tanto, oh. Tô te querendo tanto, e vou vivendo por viver. Conexão Sertaneja, Israel e Rodolfo, tô te querendo tanto. Também tivemos Henrique e Juliano, vai brincando. E o som continua por aqui. Peça sua música pelo Facebook, fb.com/conexão no rádio. Léo Magalhães é o som que dá sequência por aqui. Jogo sem final. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Telefona, que faz você ficar assim tão dividida. Hoje está comigo, amanhã me abandona. Como quem não sabe resolver a própria vida. Quando você vem, sei que ele chora. Por saber que dessa vez o seu amor é meu. Quando você vai, ele comemora. Quase louco de ciúme, quem chora sou eu. Só meu corpo pode dar o prazer que satisfaz. Que não tem final, porque nenhum

você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho. Faz de bem com meu coração. E pra cantar com a gente, chega mais Nayara Azevedo. Obrigado, amigos Paulo de Lima e Renan. Foi decidir sair da minha vida. Agora quer voltar, diz que se arrependeu. Mas saiba, estou de boa comigo. Quem te mandou sair agora me perdeu. Se pensar em voltar, meu bem, já era. O que aconteceu não nos espera. Nem adianta mais pra sermos namorados. Além do que vivemos, já faz parte do passado. Vai embora, você não me... Está sozinha, seguindo meu caminho, mas vive com meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinha, seguindo meu caminho, mas vive com meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho. Faz de bem com o meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Eu tô pensando em... Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho. Faz de bem com o meu coração. Vai, tô fora. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Vacilou, a vida andou. É isso aí, parceiro. Ela foi embora, me deixou, me maltratou, me desprezou. E agora vou pedindo pra voltar. Foi e me trocou por outro amor que não me deu tanto valor. Já que senti, não quero mais te amar agora. Ficou feio pra você. Arrumei um novo amor que me conquistou. Eu vou te esquecer. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Deixou, me maltratou, me desprezou. E agora vem pedindo pra voltar. Foi e encontrou com outro amor que não lhe deu tanto valor. Já decidi, não quero mais te amar agora. Ficou feio pra você. Arrumei outro amor que me conquistou. Eu vou te esquecer. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Demorou, vacilou, deixou e a fila andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Demorou, vacilou, me deixou e a fila andou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Demorou, vacilou, me deixou e a fila andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Vai chorar, não vem me procurar. Demorou, vacilou, e a fila andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Demorou, e adianta. Demorou. Rodrigo e Juliano, demorou. Aqui na programação do Conexão Sertaneja também teve Paulo de Lima e Renan com Nayara Azevedo, Parte do Passado, Laire Moraes, Gabriel Gava e ainda Taeme e Thiago abrindo esse bloco do Conexão Sertaneja. Não saia da sintonia, daqui a pouco tem muito mais pra você. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já.

quando cai a noite e o teu cheiro invade o meu coração. Teu beijo me alucina e me ensina o que é paixão. Sei não, sei não. Nem esse tal de Freud explica o lance entre eu e você. Nós somos a mistura que o amor bem sabe fazer. Por quê? É assim, ó. Maria, o verso da mais linda poesia, 1,60 de pura magia. Magia de amor. Maria, meu coração bate no seu compasso. Preciso do calor do teu abraço. Abraço de amor, Maria. Oh, oh. Só você, Maria. Conexão Sertaneja, Maria Cecília e Rodolfo. Maria também teve por aqui Léo e Giba, Teu Namorado é Feio, participação de Bruninho e Davi. Rolou ainda Rodrigo Arantes, Moda do Chifre, Guilherme e Santiago, Jogado na Rua, e o som de Zé Henrique e Gabriel com João Pedro, Colibri e a Flor. Vou encerrando por aqui a edição de hoje do Conexão Sertanejo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Foi bom estar com você nesta terça-feira. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Conexão. Tudo de bom pra você, aquele abraço e até lá! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.